está no ar. Momento Espírita. O programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Arquiteto, escultor, maestro. Cressy Morrison, que foi presidente da Academia de Ciências de Nova York, dizia que a vida é um arquiteto maravilhoso, que ergue nas profundezas submarinas os castelos de algas e de corais. É um extraordinário escultor, que trabalha cada folha e talhe ramículos e contornos jamais repetidos em qualquer outra flor ou folha encontrada na Terra. É o paciente professor de música que ensina cada pássaro a entonar a sua canção de amor. É o químico sublime que dá a cada fruta o seu sabor característico e inconfundível. É o perfumista caprichoso que transforma o humo em aroma. Ao declarar a sua crença em Deus, entre outros itens, Morrison exalta o instinto animal, cujo mecanismo ainda desconhecemos. É esse instinto, por exemplo, que faz com que diversas espécies de peixes ao redor do mundo nadem contra a correnteza para realizar a desova todos os anos. É o fenômeno da piracema, palavra tupi, que significa subida do peixe. No momento da fecundação que ocorre externamente, a fêmea lança óvulos na água e o macho lança os espermatozoides diretamente sobre eles. Depois disso, eles descem novamente o rio. Vale destacar que ovos e larvas também fazem a viagem no sentido contrário ao da piracema enquanto amadurecem. Quem governa esse trânsito? Quem idealizou esse planejamento? Quem pensou? Há os que afirmam se tratar de um plano da natureza. Com certeza, mas quem o esquematizou? Se observamos um João de Barro, ficamos ainda mais intrigados. Quando chega a época do acasalamento, ele sobe na árvore mais alta para erguer o seu ninho. Mas antes de colocar a porta, ele vai ao galho superior e coloca o bico na direção dos ventos para saber de que direção virão os ventos no inverno. Então, ele abrirá a porta do lado oposto a fim de preservar a sua prole. E não erra nunca. O casal constrói a casa com paredes de 3 a 4 centímetros de espessura, usando barro úmido, esterco, palha. Fica completamente pronta entre 18 e 30 dias, dependendo das chuvas ou da seca. O ninho finalizado pesa de 4 a 5 quilos e suporta até 100 quilos, além da chuva forte ou o calor do sol. Dividido em dois cômodos, num deles, acolchoado com penas, a fêmea depositará os ovos. Se tudo isso nos fala da excelência divina, que é exatamente essa inteligência que assim estabeleceu, essa pequena ave nos dá várias lições. A do trabalho conjugal em conjunto, a da preservação da espécie, a da solidariedade e da sustentabilidade do meio ambiente. Porque quando o ninho é abandonado, passa a ser ocupado por canários da terra, andorinhas, tuins e pardais. Perseverança. Luta infatigável é outra lição. Um amigo observou que depois de uma tormenta terrível que destruiu cidades, também a casa do João de Barro em sua propriedade fora destruída. Pois sobre a base que ficara, mal acalmou-se a natureza, o casal retornou ao trabalho de reconstrução do seu lar. Aprendamos com esses exemplos e, em tudo, louvemos o Criador dessas excelências que nos encantam a alma. Deus, o arquiteto, o escultor, o maestro. assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita, sempre num oferecimento da livraria mundoespírita.com.br.